andrecedesmoral.com.br. Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedes. O Moral de Ibicoara. Essa é sucesso, ó. Tá rolando a parada diferenciada. Tá fazendo um passinho, é gostoso. É bola do corpo. Esse é o movimento. Rolando a parada diferenciada. Um passinho é gostoso, rebola teu corpo. Esse é o movimento. Você quer aprender? Meu parceiro Ronaldinho Gaúcho. O link tá na bio. Olhou, desceu, parou, subiu. Ó, oh, faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Sucesso! Batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Na batedeira, batedeira, batedeira, vai. Na batedeira, na batedeira. Na batedeira, na batedeira. Faz a batedeira de ladinho. A batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Swing. Tá rolando uma parada diferenciada. Geral tá fazendo. O passinho é gostoso. Rebola teu corpo. Esse é o movimento. Diferenciada, geral tá fazendo. O passinho é gostoso. Esse é o movimento. Você vai aprender. O link tá na bio. Olhou, desceu, parou, subiu. Faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Oi, faz a batedeira de ladinho. Essa é sucesso, bebê. Faz a batedeira de ladinho, vai, mãe. Faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, vai, mãe. Na batedeira, na batedeira, na batedeira. A batedeira de caramba. Faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Faz a batedeira de ladinho. Aí, você quer?